Com papel na ponta da língua, com a ponta lápis na folha. Faço que a arte não se extingua e o ego inflado encolha. Bebo cachaça de rolha e fumo um fumo de rolo. Não sou tolo, a morte marca comigo, mas dou bolo. Faço como com rolo, na atitude limite pra sua defesa. Quando se faz cadáver e sai com a vida ilesa. Minha vista tá chinesa, mas não sou mais presa de empresas. Vou contra a correnteza, tenho dificuldade com as despesas. Franqueza na rima, honestidade no trabalho. Não faço pela autoestima, é muito mais que pelo cascalho. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra. Parcialmente saciados, escondem seus pecados. Procuram sempre um culpado, como procuram vidas nos mercados. Desenvolver vaidade não é ter felicidade. Caxangá grande com grade, carro do ano e beldade. Mostrar pra sociedade sua semelhança com fantoche. Seu sonho milionário pro Equi Batista é um deboche. Uso o remédio do Peter Tosh. Não caio no assédio da Roche. Vida humana não é tamagotchi. A mídia é um circo e os congelados são brioches. Quebro paradigmas por uma vida digna. Contra a manipulação com reprodução de ideias malignas. Mesmo com estigma de temperamental que não se adapta. Valor da alma não se rapta. E é claro, nesse jogo nada capta. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra. Nasci no meio dessa guerra, nesse jogo de ilusão. Pronto pra se der merda, porque ninguém me avisa não. Onde vidas se matam em vão, onde a pista busca visão. Dos que se perdem não fervem, não rap, não mantém os seus pés no chão. Perdido no mundo de imagem, preocupado com a embalagem. Conteúdo não é viagem, e sim sua bagagem, seu diferencial. Mantenha sua postura de humano, de uma mina de respeito. Na moral, não se deixe levar pela tendência universal. Só mesmo você sabe que, mesmo batendo, sofrendo, aprendendo, tu nunca vai deixar de valer o que vale. Não seja um covarde, siga com naturalidade. Jamais deixe o que é pra hoje, pra mais tarde. Jamais deixe o que é pra hoje, pra mais tarde. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra. Na lei dos bastardos tudo é um jogo, onde quem vence se torna demagogo. Mas sei que essa vitória é droga que deslumbra, leva quem joga não a luz, mas a penumbra.